militar, das ditaduras de Estado, vem de pesquisa militar. Novidades científicas, vem de pesquisa militar. E o pensamento de Don Walter Bem, vem de pesquisa militar. Software, melodia futurista. Hardware, pesquisa militar. Velocidade, poesia da vertigem, vinda da loucura militar. Good luck. Deficiência imunológica pode ser de pesquisa militar. Epidemias ecológicas vem de pesquisa militar. O novo herói de guerra não é de academia militar. Aquele herói bonito com saúde é museu em Hollywood. Software, melodia futurista. Hardware, pesquisa militar. Velocidade, poesia da vertigem. Disparando um X-17.